Tom Rio Barão, já tá 3520 na final da 10 embaixo travado. 3520, sente o ajuste 10 no 5, tá livre o pouso na 10. O vento é 190 graus, com 5 nós. Sente atualizado o pouso na 10, tá 3520. Tan 3520 no solo 51, direita 121 no ponto 1. 211, livrar. Tan 3520. 2 Salvador, boa noite. O 5556 trip estabilizado, final no zero. Trip 5556, gente, o ajuste é 1015. Tá livre o pouso. Na 10, o vento é 170 graus, 09 nós. Livre pouso, 5556. Menos solo 04 direita, 121 décima 1. 21 grato. bom dia, gol 1-0. Chame 1-2-1-1 para a cópia. Valeu, obrigado.